os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... Aaron Presley nasceu no Mississippi em 1935, numa família religiosa, o que fez com que cantasse em corais nas igrejas desde criança. Em 1943, ganhou um concurso de calouros. Em 1946, ganhou seu primeiro violão. E em 1948, a família mudou-se para Memphis, onde trabalhou como porteiro de cinema e motorista de caminhão. Em 1953, viu um anúncio para o estúdio Memphis Recording Service, filial da Sun Records, que dizia: "Faça seu próprio disco, duas canções por $4. Resolveu então gravar My Happiness, de presente de aniversário para sua mãe, e foi notado pelo pessoal do estúdio. No ano seguinte, quando voltou para repetir a dose, foi contratado como cantor de estúdio pela Sun Records, cantando country ao lado de Scott Moore e Bill Black. Um dia foi visto cantando That's Alright Mama, pulando pelo estúdio e batendo no violão. Pediram para que ele fizesse outra vez. Gravaram e a canção chegou a ser tocada no rádio, sendo que sua interpretação foi considerada bem aceitável, em se tratando de um músico branco cantando blues. Elvis Presley, Hound Dog. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Association Cherries. 1965. Exclusivamente pra você. Rabbits, Sugar Baby Love. advice. If you love someone, don't think twice. Love you, baby, love. Sugar, baby, love. Love her anyway. Love her every day. Apesar dos conflitos entre os dois líderes da banda aumentarem, o ao vivo Flashpoint de 91 mostrou que eles continuaram entrosados e fazendo ótimas performances. Em 94, foi lançado o álbum Voodoo Lounge, seguido por uma extensa turnê do mesmo nome. Nessa época, todas as gravações da banda foram relançadas em CD. O álbum de 95, Stripe, trazia versões acústicas de vários sucessos e a regravação de Like a Rolling Stones, de Bob Dylan, que fez muito sucesso. Bridge of Babylon, de 96, foi seguida de uma turnê mundial das proporções do Voodoo Lounge, além de uma ponte que ligava dois palcos que fazia parte do cenário dos shows. Rolling Stones, Satisfaction. 1965. I can't get no. I'm Brands, I'll be there for you. Mungo Jerry, in the summertime. 1970. we'll see who can. We go driving or maybe we'll settle down. She's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Supremes, Stone Love. Stone Love, oh yeah, a love for me. Caixinha de Surpresa. Get to Alderaan, so they stopped in to Mos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. Solo. His name was Solo. Han Solo. He was a pilot with a blaster at his side and a smile 12 parsecs wide there with Chewbacca. He was a Wookiee. They met with Luke and Obi-Wan about the Millennium Falcon docking bay 94. Stormtroopers at the door with a flash of Ben's lightsaber. Now there's an arm on the floor. You've ever seen a Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. Mos Eisley Spaceport. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. You must be cautious. His name was Yoda. He was a Muppet. He's Luke's dad. Luke kissed his sister. His hand got cut off. In that galaxy far, far away, Luke has had a lousy day. Boba Fett was so mean. Jabba had bad hygiene. Why didn't they all just relax back on Tatooine at the Star Wars? Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. At the Star Wars. Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. The Force will be with you. B.J. Thomas mesclou em sua carreira pop, rock e country, alcançando sucesso em ambos os gêneros durante os anos 60 e 70. Billy Joe Thomas nasceu em 7 de agosto de 1942 em Houston, Estados Unidos. Começou a cantar ainda criança, participando do coral de sua igreja. Durante a adolescência, formou o grupo The Triumphs. Em 66, deixou a banda para seguir carreira solo, lançando uma versão de I'm So Lonesome I Could Cry, de Hank Williams, que emplacou a 8ª posição nas paradas country americanas. A partir do sucesso de Raindrops Keep Falling on My Head, incluída na trilha do filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, estourou com inúmeras canções de soft rock, Everybody's Out of Town, I Just Can't Help Believing, No Love at All e Rock and Roll Lullaby. B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things

Cláudia, Brand New Day. Hair Supply, Make Love Out of Nothing All. 1983. Para você, com carinho. You can take the darkness with the middle of the night and turn it to a beacon light. Multi-instrumentista, arranjador e produtor, Prince é considerado um dos principais nomes da música pop nos anos 80. Misturando influências de Beatles, Sly Stone, James Brown e Miles Davis, Prince perturbou o conservadorismo do povo norte-americano ao tratar de temas ligados à sexualidade e androginia. Nascido em Minneapolis em 7 de junho de 1958, Prince Rogers Nelson começa a demonstrar sua paixão pela música aos 7 anos quando aprende piano. Com 13, passa para a guitarra e com 14 para a bateria. Em 78, assina contrato com a gravadora Warner e lança seu primeiro LP, For You, tocando todos os instrumentos. Prince, Purple Rain. We'll be right back.